that amuse me? Thank you very much, ladies and gentlemen. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fair. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop. Here is a strange and bitter amores! Estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sense em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo com gripe. E eu sou o Roba. Toda cagada. Como sempre. Tudo bom, Bi? Tudo, e você? Tudo, saudades. Faz tempo que a gente não grava, ouvintes. Faz umas duas semanas. Sim. É o único dia que a gente se vê. Sim, de fato, né? Uhum. É isso, gente. Estamos de volta, então, para falar sobre um tema que é super, super, super incrível, importante e contextualizado com o momento em que estamos vivendo. Qual que é o tema do episódio de hoje, Roba? Música. Música de protesto. Adoro. E a gente vai ouvir, então, várias músicas aqui que são consideradas músicas de protesto. Acho que o Roba explica mais pra frente o que é música de protesto. Se não, ele inventa aí depois, não sei. E... Uhum. E a gente vai ter um momento aí também de contextualização com o Brasil e o que estamos vivendo hoje aí, pré-eleições 2018. Então é um episódio super importante também nesse aspecto. E eu queria dar um beijo na boca do Rouba quando eu vi que tinha um bloco só sobre Tropicália na pauta, porque a Tropicália é simplesmente a coisa que eu mais amo na música brasileira até hoje. Não sei se o Rouba sabia disso. Sabia, né? Sei. E eu aprendi a gostar por sua causa. Tá, a gente vai falar muito sobre Tropicália também e sobre ditadura militar. Enfim, tá bem bafo esse programa, tá bem política. A gente tá bem militante. É. Hoje a gente tá séria. Hashtag militamo. E quem quiser falar com a gente, faz como, Rouba? Manda um e-mail com o título Vamos Queimar os Sutiãs pro falecomdatamusic@gmail.com ou então uma mensaginha pra gente lá no Facebook, que é Data Music no Face. Olha só, esqueci, gente. Quem lembra do Facebook, não é mesmo? Não é verdade? E lembrando que os nossos episódios, além de transmitidos aqui pela Rádio Sense, também ficam disponíveis em mixcloud.com/datamusic. E você pode assinar o nosso feed e receber notificações aí de novos episódios no seu agregador de podcasts preferido ou no iTunes. Yes. E Rouba, conta pra gente que a gente ouviu aí de introdução no programa de hoje. A gente começou ouvindo a Billie Holiday com Strange Fruit, que foi uma música composta originalmente como um poema pelo Abel Meeropol, sob o pseudônimo de Lewis Allen, e falava sobre o linchamento de dois homens negros. E essa música ela ficou famosa na voz da Billie Holiday, que era uma mulher pobre, negra, ex-prostituta, que ousou abrir aí a ferida do racismo e obrigou toda uma nação a sentir o sofrimento dessa minoria flagelada. Billie Holiday é foda. Sim. Sim. E aí, para falar um pouco sobre esse tema do programa, né? Ele foi feito, dedicado aí a esse momento complicadíssimo que a gente tá vivendo, principalmente aí no Brasil, né? Mas no Brasil, né? Aqui não. Ai, como você é chique, né? Aí no Brasil, vocês estão vivendo isso aí. É, não sei se tá focando, só tem no Brasil esse momento. É essa época aí de pós-golpe, né? Porque sim, foi golpe, desculpa. Onde a religião e a extrema-direita têm ditado as regras, acabando com os direitos dos cidadãos. É, a gente vai ter aí, acho que, uma das eleições mais complicadas e delicadas da história. Sim. Com propostas muito diferentes, né, de esquerda, centro-esquerda, direita, extrema-direita, um monte de proposta aí. E algumas a gente já conhece, que vivemos no passado, né, sabemos que foram boas, até certo ponto, talvez. E outras novas aí, absurdas e ditadoras, que apoiam fascistas, porte de arma, machismo, tortura e esses absurdos todos. É todo um retrocesso, né? Todo um retrocesso. E parece que as pessoas estão aplaudindo, né, o retrocesso. Não consigo entender. E parece que isso acho que a gente deve falar também muito ao longo do programa, mas acho que é uma coisa, sim, tá acontecendo muito no Brasil, mas parece que esse retrocesso é uma coisa geral, no mundo, assim, tipo, Estados Sim. Unidos também tá virando terra de ninguém, né? Sim. É, e como o Brasil sempre quis ser os Estados Unidos, né? Parabéns. Pois aí, é. Pra plateia. É. E você sabe, assim, um comentário rapidinho. Quando eu falo aqui que as pessoas lutam e falam no Facebook e vão pras ruas pedir intervenção militar no Brasil, sério, as pessoas quase choram. Uhum. Ela fala, não, mas como é possível isso? É, eu falo, pois é, as pessoas não sabem o que dizem. Eu imagino. Porque realmente não faz sentido. Eu acho que pra quem tá de fora, então, fica mais absurdo ainda, né? E pro pessoal do norte aqui da Europa, é completamente absurdo, né? Ter um Hitler aí solto no mundo. Sim. Mas, enfim, a gente tá aqui pra falar sobre a forma que a música colaborou de forma protestante, né, para protestar, tanto no Brasil quanto no mundo. E a música é essa forma importante de expressão que chega muito rápido nas pessoas, na grande massa, em todo mundo. Quem quer escutar e quem não quer escutar também vai escutar a música. Então, eu acho que é uma mensagem mais aberta que consegue chegar em todos os ouvidos. Nossa, arrasou, Bi. Hashtag militou. Sendo ela certa ou errada, ou contra as suas questões aí, foda-se você também. Azul. Então é isso. A gente vai começar com o primeiro bloco, né, que é o protesto na música do mundo. A primeira música vai ser do Public Enemy, que é esse grupo importantíssimo de rap, super da luta aí dos anos 80 e 90. E a música é Fight the Power. Quando a gente voltar, a gente comenta um pouco sobre ela e as outras que vão tocar. Arrasou. Vamos começar então com o Public Enemy. Isso. That's music. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Fight the powers that be. to the revolution. Well, you know, we all wanna change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be to music. Saints. Que a gente começou ouvindo aí, Roba? Então a gente começou com o Public Enemy, com Fight the Power, que é do disco Fear of a Black Planet. O Public Enemy sempre foi esse grupo aí com essa luta negra, né? Esse disco ele foi lançado pela Motown Records, que a gente já fez um programinha aí sobre a Motown, né? Maravilhoso. Sim. E ele sempre usou, o grupo sempre usou a música como forma de protesto. Fight the Power incorpora várias amostras e alusões à cultura afro-americana, incluindo as dos direitos civis, cultos da Igreja Negra e música de James Brown, que tem bastante influência. Sim, inclusive a música começa com um sample de um discurso do James Brown, né? Sim, exatamente. Depois a gente... Só um parênteses. Eu acho realmente essa música muito icônica, porque quando a gente fala de música de protesto nos Estados Unidos, geralmente ela está relacionada à luta pelos direitos civis e contra o racismo, né? Sim. Que é algo que os Estados Unidos vivem, assim, perenemente, de uma forma talvez um pouco mais acentuada do que aqui no Brasil, né? Porque talvez exista mais levantes antirracismo nos Estados Unidos do que aqui. Sim. Mas não sei, posso estar falando besteira. Aí depois a gente ouviu o The Who com Won't Get Fooled Again. É a versão single dessa música, né? Porque a original tem 9 minutos. E a gente precisava salvar tempo para tocar outras músicas legais aqui também. Essa música é do disco Who's Next, que eu acho que é de 71, posso estar enganado. Uhum. Originalmente ela foi concebida para ser parte de uma ópera rock chamada Lifehouse. O Pete Townshend do The Who estava super nessas de ópera rock, eles tinham acabado de fazer Tommy. Mas o Lifehouse foi deixado aí de lado e eles acabaram fazendo um álbum mais diretão, mais rock and roll, sem conceito, que é o Who's Next. E Won't Get Fooled Again fala sobre levante contra o exército e contra as autoridades de uma forma geral. É uma música bem foda, bem poderosa. Sim, muito boa. Depois a gente teve a Patti Smith com People Have the Power, maravilhosa, né? Queria que ela fosse minha mãe. Eu também. Ou sim, minha tia, tá valendo. Sim, Patti Smith sempre foi super punk aí na música dela, né? Sempre com histórias incríveis de luta aí. Hoje ela virou a velha dos gatos, né? Maravilhosa. Ela é muito velha dos gatos. Acho que ela sempre foi velha dos gatos. Quando ela tinha 20 anos, ela já era a velha dos gatos. Sim, ela tem cara daquela que vive sozinha, só com os gatos e nem acorda aí, nem penteia o cabelo, né? E quando você lê os livros dela, você vê que ela realmente é assim. Nossa, eu quero muito, eu vou procurar. Leia. Comece com Linha M, que é um dos mais recentes, Train M, que é incrível. Uhum. Eles são... Os livros dela são autobiográficos peronomútil, sabe? Tipo... Sim. Uhum. Ela fala sobre a vida dela, mas ela digressa muito, assim. Tipo, ela começa a falar de outras coisas, assim, no meio da história. É bem foda, é muito foda. Ela usa isso muito na música também, pelo que eu percebi, né? Usa bastante. É a forma dela. Autobiográfico peronomútil. É a forma dela de escrever, né? Os poemas dela também são bem assim. Uhum. Tipo, o Horses, por exemplo, é total isso, né? Super, super. De experiências que ela viveu em Nova York. Sim. Maravilhosa, é. Nossa tia. E aí depois a gente teve Beatles com Revolution, que eu acho que é melhor você falar, porque eu tenho medo de falar de Beatles perto de você. Então, Revolution foi uma música que foi... ela tem duas versões, né? Ela tem a Revolution 1, que é exatamente essa música, só que é um pouco mais acústica, que saiu no White Album, né? No disco, no álbum branco de 68. Uhum. E depois ela ganhou essa versão mais rock and roll, que foi lançada como single. E ela foi escrita durante o período que os Beatles estavam na Índia, estudando meditação transcendental com Maharishi Mahesh Yogi. E foi escrita pelo John Lennon, né? Ela foi coassinada com o Paul McCartney, mas isso era a prática comum dos dois. Na verdade, a música é do John. E ela foi inspirada na situação da época, né, que em 68. Então, a revolta estudantil em Paris. A gente vai falar sobre uma outra música aqui, logo no Bloco Brasil, que também foi inspirada pela revolta estudantil em Paris de 68. A Guerra do Vietnã e o assassinato do Martin Luther King. E aí, desde essa época, o John começou realmente a assumir essa postura mais política na hora de escrever música, o que eu acho muito legal. Apesar do John ser chato. Né? Enfim. Sim, o John era o Renato dos Beatles. Sim. Ai, adoro. E é isso, aí de fundo a gente ouviu aí o Bob Dylan com The Times They Are A-Changing. E do Ai, Scott desculpa, Heron. Isso foi isso foi no outro bloco, no fundo. Desculpa, gente, informação falha, toda cagada. É, então, eu esqueci de falar, né, que a gente tá ouvindo outras músicas sobre o tema, né, no fundo aí. A gente ouviu lá no bloco anterior, a gente ouviu Buffalo Springfield com For What It's Worth, o Bob Dylan com The Times They Are Changing, o Hugh Scott Heron com The Revolution Will Not Be Televised, que é linda. E aqui a gente ouviu o chato do John com Power to the People, o James Brown com Say It Out Loud, I'm Black and Proud, que é a música que serviu de referência pro Fight the Power, do Public Enemy. E agora a gente tá ouvindo a Sexy da Marvin Gaye com What's Going On. É, amor. Marvin Gaye fazia então, músicas sobre sexo e sobre protesto, olha só. Sim, tem coisas mais gostosas. Então a gente vai continuar aí com o protesto na música do mundo, né? Vamos começar com o Bob Marley. Para quem pensa que reggae não é uma forma de protesto, sim, é. A gente vai ouvir Get Up, Stand Up, que é essa música bem bonita, e comentar depois, quando a gente voltar, sobre todas as músicas do bloco. Eu me arrisco a dizer que o reggae é o punk da Jamaica. Sim, total. Totalmente independente. De qualquer coisa, é verdade, eu sempre achei. Eu não gosto muito, não é minha praia, mas eu sempre achei, tipo, um gueto da música ali, sabe? Sim, super isso. Eles fazem o que querem, falam do que querem e foda-se o restante do mundo. Arrasou. É bem isso mesmo, super concordo. Vamos lá, então, com a Bob Marley com Get Up, Stand Up. Touch Music. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up in your neighborhood. Shadow of death. born in peaceful times. The world in derby spinning around faster, faster. The center cannot hold. Like a world in derby spinning, spinning faster. Ah, the center cannot hold. Music. caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. Então, aí no bloco anterior, nós ouvimos o Bob Marley com Get Up, Stand Up, que, como o Roba comentou, o reggae é também uma forma de protesto, né? Uma forma de luta, ainda que um pouco mais pacífica do que o punk e outros estilos aí, o próprio rap hip hop. E essa música foi escrita pelo Bob Marley com o Peter Tosh, não sabia disso, o Peter Tosh é outro grande ícone do reggae, né? E é uma música que fala sobre superação, sobre a cultura Rastafari, que na época, né, talvez hoje ainda, é muito mal vista pelos conservadores de forma geral. Sim. Depois a gente teve o Sepultura com Refuse Resist, desse disco maravilhoso aí, o que é o ZD, né, que levou a banda para o mundo inteiro. E é uma música que fala de protesto contra a polícia e as formas do governo. A banda já não estava mais vendo no Brasil há um bom tempo, mas sempre super inteirada aqui com a história. E o videoclipe contém um monte de cena de protesto, de guerra, tanque de guerra, um monte de gente na lua, na rua lutando, enfim. O comecinho da música tem os batimentos do filho do Max, né, o Zion, que é o primeiro filho dele. E... Oi. Não, eu ia comentar que o filho dele tá tocando com ele, você viu isso? Sim, eu achei bem foda. Ele já falava que os filhos da mulher dele eram filhos dele, né? Mas o primeiro filho dele mesmo foi o Zion, não sei qual é o nome dele. Acho que é Zion. É, porque é super gringo, né? E ela é gringa também. E eles foram, o Sepultura, inclusive, nessa época, eles foram presos aqui no Hollywood, aqui não, aí em São Paulo, né? No Hollywood Rock, porque usaram uma bandeira do Brasil com o S do Sepultura no final do show. Eu estava lá, inclusive. Ah, é verdade, né? Você sempre tá nos shows mais bafo, né, inclusive. Esse dia eu fui pra ver eles e o Robert Plant, né, que é, tipo, era a primeira vez dele no Brasil, né? Sim. Eles foram presos sobre uma alegação de que o Max tinha pisado na bandeira ao levantar a bandeira, mas na verdade eles foram presos porque eles tocaram polícia pela primeira vez. Ao vivo, né? Xingando a polícia de filha da puta e mandando tomar no cu. O lance foi esse. Ah, entendi. Eu pensei que era só o lance do S, mas tem todo esse rolê. A polícia também tava lá, já preparada para um show de metal que já não era muito usual nessa época, num estádio principalmente, né? Com mais de 50 mil pessoas. Uhum. A polícia já tava preparadinha lá. E depois disso, a gente teve o New Model Army, essa banda maravilhosa que eu amo muito, com Here Comes the War, dispensa comentários, né, uma banda inglesa aí do post-punk, e sempre em todos os discos e nos próximos discos vai ser uma banda de protesto contra guerra, governo e monarquia e outras coisas aí. Depois disso a gente teve o Arcade Fire, né, banda que a gente ama e todo mundo já sabe, com I Give You Power, que foi uma música que foi lançada no dia em que o Donald Trump tomou posse nos Estados Unidos, e em que eles falam aí, I give you power, I can take it away. Tipo, porra, conseguimos, agora cagou tudo de novo, né? Meio Brasil isso. A gente tá vendo essa cena. Eu gosto muito dessa frase, tipo, da mesma forma que você dá poder, você pode tirar, né? Sim, é. Eu acho que a gente e nós vivemos isso, né? Eu acho que a gente deveria refletir isso também da forma oposta, né? Porque quem dá poder pra esses caras somos nós. Se a Sim. gente tirar o poder deles, né? O problema é que é difícil fazer todo mundo tomar essa consciência, porque as pessoas acham que votar não adianta, vota nulo, vota em qualquer Sim. bosta que aparece, enfim. Exatamente. Só pra lembrar um pouquinho, agora a gente vai começar aí a falar da ditadura militar e dessa parte importantíssima da história do Brasil. Só para lembrar que você falou disso das eleições, quem ganhou as eleições da Prefeitura de São Paulo ano passado foram nulos e brancos, e não o João Dória. Exato. Só segura essa pica aí e pensa bem na próxima. Exato. Arrasou, Bi. Né? E então a gente vai começar agora com o bloco, eu acho que o mais legal, mais pesado, mais importante aqui do programa, que é, para quem tem dúvidas, é uma apostila musical para aprender sobre o que é uma ditadura militar. É uma vergonha que, em pleno século XXI, no ano de 2018, as pessoas expressarem o seu desejo do retorno da ditadura militar no país, né, no Brasil. Essas pessoas nem sequer sabem o que representa uma intervenção de ditadura militar, e o brasileiro está carregando aí na cultura que uma forma de educar as pessoas e cidadãos é através de castigo, tortura, multa, proibição e censura. É mais fácil, né? É ditar uma regra e outros respeitarem. Ok. Vale um pouco a gente retomar essa história, voltar um pouquinho lá atrás, né, marcada por mais de 20 anos de ditadura militar, junto com o governo do Castelo Branco, que foi de 64 a 77, depois do Costa e Silva, de 69 a 74, do Médici, de 69 a 74 também, e um monte de outros aí que foda-se. O voto direto ele foi alcançado somente em 1990, com a eleição do presidente Fernando Collor. E aí a gente já cagou aí, né? Mas assim... Exatamente. Mas assim, na eleição do Collor, sejamos sinceros, teve muita intervenção da mídia, né? Todo mundo sabe que o Collor foi eleito, na verdade, pela Rede Globo. E o brasileiro estava desacostumado a votar, digamos assim. Uhum. Né? Eu acho que a gente está reaprendendo aos poucos ainda aí, 20 anos depois. 20 Sim. ou 30? 20. A gente ainda está reaprendendo... Não, quase 30 já. Quase 30, 30. Anos a gente ainda está reaprendendo a votar, né? É, até quando, né? Então, vamos lá. Durante esses anos negros aí da ditadura, qualquer tipo de crítica social era severamente punida. Os artistas e os intelectuais foram exilados do país. Os opositores políticos, né, que é quem é contra toda essa forma de política aí, foram friamente torturados ou assassinados. E o país sofreu uma enxurrada de propaganda nacionalista. Que é isso? Pela televisão, pelo jornal, por essa mídia controlada, né, que a gente tem até hoje. Resumidamente, a gente está vivendo novamente isso. Hoje a gente tem aí uma ditadura militar, entre aspas, com um paninho em cima, né? Ela só precisa de uma mente doente aí, de um fascista nazista, para poder ser aberta aí para todo mundo e voltar essa merda que era antes. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho só válido também destacar isso que você falou, que é sobre tortura, sobre exílio, né, sobre assassinatos, e são dados que ainda hoje, né, tipo, 50 anos depois, ainda são dados aí que estão eventualmente ressurgindo e assustando as pessoas, porque na época, obviamente, nada era falado sobre isso. E... Até hoje essa história não é nada clara, né? Exato. Eu, inclusive, querer te acordar, eu fui pesquisar sobre dados e tem aí 434 assassinatos na ditadura militar. Eu me recuso a divulgar esse número. Pois é. Pra mim ele é totalmente mentiroso. Com certeza, não, isso é super mascarado, né? Uhum. E uma coisa que eu consigo entender por que algumas pessoas pensam que talvez o período da ditadura militar tenha sido um período válido para o Brasil, no aspecto econômico, é até baseado numa experiência pessoal minha. Tipo, o meu pai, né, meu falecido pai, ele é um cara que, tipo, ele não tinha escolaridade, ele estudou só até a quarta série, ele não, sabe, tipo, tinha três filhos na época da ditadura, eu nasci no final dos anos 70... E durante o período da ditadura militar, nos anos 70, o Brasil viveu uma espécie de boom econômico, né? Que hoje em dia a gente sabe que foi às custas de triplicar, quadruplicar, ou sei lá o quanto lá, da dívida externa do Brasil, né? Sim. Mas, para o trabalhador comum, como meu pai, era um período de boom econômico, né? Foi o período em que ele conseguiu ter um emprego um pouco melhor, que ele conseguiu ter um salário um pouco melhor, comprar um carro, né? Sim. Então, para as pessoas que hoje têm 60 anos, 70 anos, elas costumam revisitar esse período como um período de progresso, né? Uhum. Até porque todas essas outras coisas que aconteciam aí nos panos de fundo, ninguém sabia direito, né? Então, Sim. meu pai era o tipo de cara que, quando estava vivo, né, quando ele via esses escândalos de corrupção e etc., que a gente vive, ele era o tipo de cara que virava e falava, bom era no tempo da ditadura. Só que por que, que ele falava isso? Porque foi justamente o período da vida dele em que ele conseguiu crescer. Que ele conseguiu dar uma vida melhor pra, pra nossa família e tal. Então, a gente hoje vê essas pessoas falando isso porque elas têm essa referência. Tipo, elas não têm a referência da quantidade de gente que foi prejudicada pela perda de direitos e pela perda de liberdade e tudo mais. Porque elas olham só pro lado, entre muitas aspas, positivo e imediato da ditadura na vida delas, né? E isso é muito triste. Isso não justifica nada. Principalmente porque provavelmente os seus pais e os meus pais eram tipo das pessoas que viviam a favor da maré. Por isso eu acho que não sentiram esse peso. Exatamente, esse é o ponto. Não era? Era o brasileiro que trabalhava, recebia seu salário, sustentava sua família, enfim. Exato, é isso. É, eu acho que quem sentiu o mesmo peso foi quem se opôs. Sim, total. É exatamente isso. Sim, tá bom. Então a gente vai ouvir aí uma primeira música que marcou essa época, que é do Geraldo Vandré, que pra não dizer que não falei das flores, e depois a gente comenta as outras. Arrasou. Vamos lá então com música de protesto durante a ditadura militar no Brasil. Brasil. That's music. Vamos embora, que esperar não é saber. quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, nada, nada, absolutamente nada. Hoje não tem Fernando Pessoa. Eu hoje vim dizer aqui que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir, foi Gilberto Gil. E fui eu, não foi ninguém. Foi Gilberto Gil e fui eu. Vocês estão por fora, vocês não vão vencer. Mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Ah! Ah! Vocês jamais vencerão ninguém. Vocês são iguais, sabe a quem? Vocês são iguais, sabe a quem? Tem som no microfone? Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido em dar este viva aqui. Não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte: querendo policiar a música brasileira, fazer americana. Mas eu e Gil já abrimos o caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui pra acabar com isso. Eu quero dizer ao júri: me desclassifico. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil está aqui comigo pra nós acabarmos com o festival, com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Pra acabarmos com isso tudo de uma vez. Nós só entramos em festival pra isso. Fingimos, não fingimos aqui, desconhecemos que seja um festival, não. Ninguém nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Só quer dizer isso, baby.

Enfim, o Festival Internacional da Canção era um festival, né, de música aqui do Brasil, que era transmitido aí por emissoras grandes, né? Primeiro foi a Record, depois foi a Globo e por aí vai. E essa música Caminhando foi uma das competidoras, né? Era realmente um festival que premiava as músicas vencedoras e tal. Essa música competiu em 68, né? Que foi aí o ápice da repressão da ditadura militar, né? Próximo aí ao AI-5 e tudo mais, essas coisas. Vai ler lá o livro de história. E a Geraldo Vandré, ela foi presa, né? Foi preso, foi torturado, foi exilado. E aí, quando o Geraldo Vandré voltou pro Brasil, falaram que ele tava muito louco. E, inclusive, ele chegou a lançar uma música, depois que ele voltou, nos anos 80, chamada Fabiana, que era uma homenagem à Força Aérea Brasileira. FAB, FAB, Fabiana. Adoro. Então, assim, parece que Geraldo Vandré surtou, mas eu acho, né, e dizem por aí que ela sempre foi truqueira mesmo e que nunca foi realmente uma peça aí de resistência à ditadura. Vai entender, né? Truqueiríssima. A música é bonita, porém chata, né? Enfim, não acaba nunca. E essa música não ganhou o FIC, o Festival Internacional da Canção de 68. Quem ganhou, na verdade, foi Sabiá, do Tom Jobim, né? E nesse mesmo festival de 68, rolou aí esse escândalo que o Caetano Veloso deu, essa comida de rabo maravilhosa que o Caetano deu na plateia e no júri do FIC de 68, né? Então, assim, o Caetano já tinha participado do FIC em 67, foi a estreia dele no FIC, dele e de Gilberto Gil. Em 67 ele competiu com Alegria Alegria e o Gil competiu com Domingo no Parque. E já era o início do movimento tropicalista, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais pra frente no programa. E em 67 também eles não ganharam, e quem ganhou foi a chata daí do Lobo, com Ponteio. Então, assim, quem era premiado no FIC era sempre a galera mais tradicional, ali da Bossa Nova, da MPB, aquela galera mais segura, que não levantava pautas polêmicas, né? E aí, em 68, o público realmente estava curtindo a música do Vandré, né? Que era uma música revolucionária, porém mais consumível, né? Mais próxima aí da Bossa Nova. E isso eu tô falando do público, né? Não do júri. O júri realmente queria um Tom Jobim ganhando com Sabiá, que é uma música mais de boa para eles e para os militares. Só que o Caetano e o Gil, em 68, eles realmente estavam super na vibe da Tropicália, tanto que o Caetano se apresentou com os Mutantes, né? Cantando É Proibido Proibir, que também é uma música que foi inspirada aí nas revoltas estudantis de Paris em 68. Tá tocando a versão original dela, normal aí agora, de fundo, porque a que eu fiz questão de colocar aqui na pauta do programa foi justamente a tentativa de interpretação, de execução da música no FIC, né? Que tem inclusive o sugestivo subtítulo Ambiente de Festival, porque foi justamente gravada durante a tentativa aí de execução no festival, que Caetano entrou de salto alto, plumas, né, com uma banda tocando guitarras elétricas, e eram os Mutantes, então com certeza eles estavam pelo menos vestidos de bruxos, né? E isso não era palatável para a audiência né, do Brasil em 68, muito menos ainda para jurado e para governo militar, né? E a galera começou a vaiar, tacar tomate, tacar pedaço de madeira no palco. E aí os Mutantes viraram de costas, né? A Rita Lee, inclusive, conta na autobiografia dela que eles não viraram de costas necessariamente em protesto. Eles viraram de costas porque aquele monte de coisa ia danificar os instrumentos deles. Então eles realmente ficaram tocando virados de costas pro público e o Caetano desceu essa lenha que vocês ouviram aí no trecho aí que a gente tocou de É Proibido Proibir. E ele chamou Gilberto Gil no palco e ele falou que foi ele e Gilberto que... Ele e o Gil que desafiaram essa estrutura de festival, essa coisa tradicional, conservadora, de todo mundo tocando de smoking e a Bossa Nova sempre ganhando. Enfim, é bafo. É muito, muito, muito bafo. Muito bafo. Eu amo essa época. Sim. E depois a gente pode falar? Pode. Depois a gente teve o Chico Buarque com Apesar de Você, que é a canção, por lidar implicitamente com falta de liberdade durante a ditadura militar, foi proibida de ser executada aí pelas rádios brasileiras e pelo governo Médici nessa época. Em seguida a gente teve o Carlos... Posso só adicionar um negócio sobre o Chico? Pode. Eu acho o Chico Buarque um pouco chato de forma geral, não sou fã. Mas eu tenho que aplaudir a forma como ele lidava com a censura, né? Durante o período da ditadura militar. Tem, inclusive, aquela música Cálice, né? Afaste de Mim Esse Cálice. Sim. Que é, se você realmente interpretar a letra, é um hino anti-ditadura mesmo. E tem esse jogo das palavras, né? O cálice, né? A grafia é cálice, né? O copo, o recipiente para beber alguma coisa. Mas, na verdade, a sonoridade é de cali... traço C, né? Então afaste de mim esse cali C, afasta de mim essa coisa de não me deixar falar. E o Chico fazia isso brilhantemente durante a ditadura, ele driblou a censura assim de uma forma maravilhosa. Se bem que segundo a Rita Lee, na autobiografia dela também, era muito fácil às vezes você enganar os censores porque eles eram meio burros. Então, às vezes, antes de censurar uma música sumariamente, eles chamavam o compositor para conversar. E a Rita Lee conta que ela passou vários leros em censores que deixaram as músicas dela passar porque não entendiam o subtexto. Então, isso é bem engraçado também. Sim. Então, aí a última música que a gente teve foi o Roberto Carlos com Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que é uma homenagem ao Caetano Veloso. Ela foi composta como uma forma de ser solidário ao Caetano, que se encontrava exilado em Londres, para onde ele foi deportado aí em 69, né, pela ditadura militar. Arrasou. Então agora a gente vai para o próximo bloco no Brasil ainda, só que já é uma vibe mais anos 80. A gente vai começar... Ih, peraí que eu coloquei errado aqui. Só um instantinho. Não tem problema. Vou trocar a música. Eu acho que essa época aí já é o fim dessa história toda, né? O fim, não, caminhando para o fim, né? Já é o fim da ditadura, mas aí continua a crítica à situação do Brasil de forma geral, né? Tipo, sim, política, corrupção. Nos anos 80 até 90, né? Que quando teve a eleição do Collor, eu acho que era uma coisa meio ditadura friendly. Sim, é bem isso. Era mais, já estava permitido falar mais. É aquele período confuso, né? Que não é uma democracia, porque as pessoas ainda não podiam votar, mas também não era aquela repressão toda, né? Sim. Que é a época Sarney, inclusive. É, verdade. A gente vai começar com o Cazuza aí, com O Tempo Não Para, que é uma música, eu acho muito foda essa música, a letra dela é bem, bem foda. Sim, nosso verdadeiro poeta. Não é o Renato, tá, gente? É o Cazuza. Vamos lá, então, com o Cazuza aí, O Tempo Não Para, maravilhoso. Vamos. Tata Music. Cheias de mágoas, eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada.

pra me ajoelhar, esperando a ajuda do divino Deus. Tattoo Music. Seis. Yes. Quando o Pero Vasco caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Então o que a gente ouviu aí nesse bloco de protesto anos 80, Bi? A gente ouviu Cazuza com O Tempo Não Para, que foi uma forma de protesto aos governantes aí dos anos 80, uma letra bem pesada para a época. É, me lembro como se fosse hoje que esse disco ele foi lançado, gravado, transmitido ao vivo pela Rede Globo em horário nobre. Sim. Tinha um monte de atores globais lá, celebridades, barra sei lá o quê. Ele foi produzido e dirigido pelo Ney Matogrosso, que acho que estava namorando aí com o Cazuza nessa época, né? Isso eu não sabia. Sim. E no final dessa música, que eu acho que foi a última música do show, o Cazuza levantou uma bandeira do Brasil e cuspiu na bandeira e foi preso em seguida. Que é a capa do disco. Sim. Né? Então, Cazuza era foda, né? Sim. Ele era muito foda. Falando em poetas, né? Depois a gente teve a Legião Urbana com Geração Coca-Cola, que acho que é da fase mais legal da Legião, né? E essa é uma música que fala sobre aí a revolta ao inconformismo dos jovens, né? Então é um, há um manifesto aí a essa, esse inconformismo que os jovens viviam aí no começo dos anos 80, especificamente em Brasília, né? Que é a terra do Legião, do Aborto Elétrico, daquela outra banda lá, Capital Inicial, enfim... É, eu acho que é uma fase bem interessante do Legião, é uma fase bem, ainda bem política mesmo, né? Sim, era. E depois a gente teve a Plebe Rude com Até Quando Esperar, que é uma música bem forte também pra época, né? Eu gosto muito dessa música, é muito legal. E onde ele fala aí, com tanta riqueza por aí, onde está a sua fração? Exato. E Até Quando Esperar a Plebe ajoelhar, que a plebe era todo mundo na época, né? Não é Até Quando Esperar até me ajoelhar, como a gente achava que era, tá, gente? Sim, até a semana passada. E pra finalizar, ainda Esperando a Ajuda de Deus, né? Que é uma coisa bem brasileira, né? Bem, muito. A gente fica... Nossa, que Deus te ajude, que Deus te pague, se Deus quiser... Pois é. Infelizmente, estado laico a gente não tem ainda, né? Tá em falta. Não tem. E aí, beleza. Vamos falar agora. Agora a gente vai pro último bloco. Acho que o Rodrigo que gosta mais dessa parte e quer falar dessa parte, que é o tropicalismo, tropicalia ou o movimento tropicalista. Quer falar? Ah, eu posso falar sim. Então... Ah, eu acho que eu vou sim, menina. Então, a Tropicália foi um movimento que surgiu aí de 67 para 68, né, com essa efervescência cultural que a ditadura acabou provocando no Brasil, né? Acabou provocando aí uma efervescência de pessoas querendo usar a música, o cinema e o teatro como uma forma de expressão política, inclusive, né? E também foi super influenciada pelo que estava acontecendo lá fora, em Londres, nos Estados Unidos, né? Em Londres e nos Estados Unidos, com o movimento de contracultura que estava surgindo e acabou espirrando aqui também. Tá, a Tropicália ela foi meio que inventada pelo Caetano e pelo Gil. O Caetano tem até essa música chamada Tropicália, né, no primeiro álbum dele de 67. E aí eles acabaram formando aí um coletivo, né, que teve a participação também de um cara muito importante chamado Rogério Duprá, que era quem criava aí os arranjos orquestrais para as músicas dos tropicalistas. E ainda... Que são lindos. Que são lindos. E agregou outras pessoas aí também, como a Gal, que estava começando, o Torquato Neto, os Mutantes aqui de São Paulo e o Tom Zé, que também tinha acabado de chegar em São Paulo. Tudo isso acabou acontecendo quando a galera se conheceu aqui em São Paulo. E a Tropicália tinha muita influência do movimento da Semana Moderna de Arte Moderna de 22, né, que começou aqui em São Paulo. Trocou aí informações também com o cinema e as artes plásticas, então o Caetano foi super influenciado aí pelo Terra em Transe, do filme do Glauber Rocha. A gente tem o Hélio Oiticica nas artes plásticas, o José Celso Martinez Correia no teatro, que fazia peças super anárquicas. Então eu acho que foi aí um movimento de grande efervescência, de grande riqueza, que eu acho que a gente nunca viu um paralelo aí no Brasil desde então, né? Em forma de movimento, em forma de coletivo, eu acho que não. A gente teve iniciativas pontuais, tipo Mangue Beat, por exemplo, né? Que eu acho que não chegaram a ter uma repercussão tão grande quanto o próprio movimento tropicalista ali nos anos 60. E todos os artistas lançavam suas obras solo, né? Mas tinha também essa obra coletiva maravilhosa, que é o álbum Tropicália ou Panis et Circenses, de 68, que tem Gil, tem Caetano, tem Mutantes, tem Gal, tem Tom Zé, tem Torquato, todos juntos ou solo e regidos aí sempre pelo maravilhoso Rogério Duprat. É um disco que vale a pena ouvir inteiro. É um disco lindo, lindo, lindo, lindo. É o alfabeto, é o beabá da música brasileira, eu diria. Sim. Pós-bossa nova, né, gente? Porque samba, bossa nova, essas coisas, é outro rolê que eu basicamente não ligo muito, não. Não dou muita trela, não. Então a gente vai ouvir algumas musiquinhas que são desse disco, outras não, né? Mas que são músicas todas... extremamente importantes aí para essa época e para Tropicália de uma forma geral, né? E a gente vai começar então com o Gil e os Mutantes, com essa obra assim fundamental, linda de morrer, acho que uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, que é Domingo no Parque. Vamos lá? Vamos. Tata Music. O rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Oi dançando no peito, ô José. Do José brincalhão, ô José. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Oi girando na mente, ô José. Do José brincalhão, ô José. Juliana.

violas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já bem pronto e tabelado. É somente folhear e usar. É somente folhear e usar. Porque é meio, meio, meio, meio Brasil. Vamos cortar a pilantra. Porque é meio, meio, meio, meio Brasil. Mais uma vez. Porque é meio, meio, meio Brasil. Meio Brasil. Estar atento e forte. Não temos tempo de Que a gente ouviu aí então, Bi? Então a gente ouviu o Gilberto Gil e Mutantes com Domingo no Parque. Em seguida, Gil e os Mutantes com Batman Copa. E depois, o Caetano, Gal, Gil e Tom Zé com Parque Industrial. E por último, a maravilhosa aí, Gal Costa com Divino Maravilhosa. Arrasou. Vale reforçar aí que Bate Macumba e Parque Industrial são do disco Tropicália ou Panis et Circenses, assim como essa que a gente tá ouvindo do Gil, Miserere Nobis. Esse disco poderia ser só do Gil, na verdade, mas deixa pra lá. Uhum. É... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de músicas de protesto, que vocês se divirtam com as músicas e reflitam também sobre a nossa situação e tomem uma boa decisão chegando nas urnas, não é mesmo? E ajudem as pessoas a refletirem também, as pessoas próximas. Arrasou. Tem algum recado, Bi, antes da gente terminar? Não, quero mandar um beijo para todo mundo e busquem o conhecimento. Arrasou. É, eu quero fazer um merchan. Eu não costumo falar muito do The Library is Open aqui, porque... eu acho que a maioria das pessoas que ouvem o Data Music e me conhecem é porque me conhecem de lá, mas enfim. O The Library is Open está fazendo um trabalho bem legal aí nesse período pré-eleições, que é entrevistar candidatos LGBT ao legislativo. Então até o fim de semana antes das, até a semana antes das eleições a gente vai entrevistar 3 candidatos por programa de vários estados do Brasil. Sempre candidatos a cargo de deputado, federal e, ou estadual, e a senador também. Então, ouçam aí o The Library is Open toda segunda às 21 horas ao vivo na Rádio Sens. E também está disponível em feed para vocês assinarem no seu agregador de podcast, ou então ouçam em mixcloud.com/TheLibraryIsOpenPodcast. Se você ainda não sabe em quem você vai votar no Legislativo, a gente pode te dar aí algumas ideias. Lembrando que o Legislativo é extremamente importante. A gente sempre se preocupa muito com presidente, governador e etc. Mas a gente tem que começar também a mudar, reformar essa nossa Câmara bizarra que a gente tem legislando aí no Brasil, certo? Sim, e tá lindo o programa, ouçam mesmo. Ai, obrigado, Bi. Então a gente vai nessa, mas a gente vai terminar aí com a nossa querida Gal Costa, com aquela mensagem maravilhosa que ela transmitiu, que na verdade foi escrita pelo Cazuza, né? E sim, que ficou famosa aí como abertura da novela Vale Tudo, e eu acho que sintetiza muito o que o nosso país é, né? Até hoje. Então vamos lá terminar com Gal Costa, Brasil, e beijos para todos e até o próximo. Beijos. Que já vem malhada. Dutch Music.